fazer essa aqui com nós. É, meus parceiros, Raridade na voz e MC Magal, faz um barulho aí. É o bote do Neymar, é o bote do Neymar, é o bote do Neymar. Acordei com o pé esquerdo e o direito também. Graças a Deus, a pessoa acorda sem. Fui dobrando meus joelhos antes de ir pro banheiro. Que o dia comece bem, a senhora e pedi amém. Liguei meu xingue-lingue, estralou de mensagem. Já pisa pra milhão, geral chamando o pai. Eu não dormi cedo, vocês que me ligaram tarde. Com esse papo de onde cê tá, onde vai? Não vou mentir não, tava na depressão. Lembra daquela loira do peitinho do bundão. Tremendo um avião, voou e me deixou na mão. Cagalado você, irmão. E não, cuzão, é que ela é de patrão. Aquela que deu bote no Neymar, gostosa pra caralho, é, pode vá. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Tipa correu com medo de eu pedir pra me ajudar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar, gostosa pra caralho, pode vá. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Tipa correu com medo de eu pedir pra me ajudar. Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou chá. Tô com saudade de tudo que a gente viveu. Pelo menos essa daí não tentou me fujar. Partiu pra não voltar, mas pelo menos vai comer. Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou deixar. Saudade de tudo que a gente viveu. Pelo menos essa daí não tentou me fujar. Partiu pra não voltar, mas tá ligado, vai comer. Acordei com o pé, esquerdinho direito também. Ô, graças a Deus, hein? Já pensou acordar sem? Já pensou? Fui dobrado meus joelhos antes de ir pro banheiro. Que o dia comece bem, a senhora e pedi amém. Liguei meu xing-ling, estralou de mensagem. Zap zap a milhão, geral chamando o pai. Eu não dormi cedo, vocês que me chamaram tarde. Com esse papo de onde cê tá, onde vai? Não vou mentir não, eu tava na depressão. Lembra daquela loira do peitinho e do bundão. Tremendo um avião, e me deixou na mão. Com você, e não cuzão. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, ai ai ai, pode pá. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Isso, parceiro. Se pá com medo, medo teu pedir pra me ajudar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, ai ai ai, pode pá. Mas não corre perigo, não tem nada pra levar. Correu com medo, teu pitch para ajudar. Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou deixar. Tô com saudade do pouco que a gente viveu. Pelo menos essa daí não tentou me forjar. Bati pra não voltar, mas tá suado, pai. Quase que eu caio no seu jogo. Juro que eu tava amarradão. Falei até que eu te amo, mano, te tira sal. Eu tô fingindo que tá tudo bem, mas não tá. Ligando pra ele nem pra ela me retornar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, pode vá. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Só pra caralho, pode vá. Mas vem correr perigo, não tem nada pra levar. Tipo, correu com medo, deu pedir pra me ajudar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Pode pra caralho, faz os malos se apegar. Doida pra dar o golpe no Harry da GNK. Doida pra dar o golpe no Magal, no NK. Mas aí que ela se engana, né? Quando viu? Ela tá equivocada, aí, né? Tem que recuar. NK, eu vou falar. Então fala, meu parceiro. Tentei te ligar, e quando me atendeu, quis me enganar. Mas já você se fudeu. Quem aplicou esse golpe foi eu. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Gostosa pra caralho, ai ai, pode ir pá. Mas em corre perigo, não tem nada pra levar. Tipo, correu com medo, deu pedir pra me ajudar. É que ela é tipo aquela que deu bote no Neymar. Pode ir pra caralho e faz os manos se apegar. Doida pra dar o golpe no Harry da GNK. Doida pra dar o golpe no Magal, no NK. Baixada Santista, muito barulho. Eu quero ouvir a voz da Baixada Santista! NK! Certo! Muito obrigado, meus parceiros! Muito obrigado por você estar somando comigo! Sempre fortalecendo o movimento funk! Com certeza aí, vocês vêm escrevendo uma linda história no nosso funk! Aí, valeu, meus irmãos! Muito obrigado, de verdade! MC Bacana, obrigado, mais um Júlio César! Muito obrigado! Muito obrigado, certo, por tudo que você plantou, parceiro. Muito obrigado por tudo que proporcionou. Faz um barulho aí pra esses moleque aí. A história já tem mentalidade de homem velho pra caralho. Visionários, moro, mano. Muito obrigado, meu irmão. Essa foi a pura.